E aí, Girola, tudo certinho aí? Controle Salvador, aqui é o Gol Vitor Bravo Ice, no pátio 3. Vitor Bravo Ice, chame 18612. Controle Salvador, aqui é o Gol, Vitor Bravo Isque. Vitor Bravo Isque, prossiga. Vitor Bravo Isque solicita autorização de giro de motores por 30 minutos, já em acordo com o fiscal de solo. Estamos no pátio 3. Fazer aí no pátio 3 ou lá na Golf? Aqui mesmo, no pátio 3, marcha lenta. Ciente, em coordenação com a Infraero, a torre está ciente. Salvador, informa o término do reboque do Mike XA Echo. Bom trabalho, boa noite. XA Echo, gente, boa noite. Salvador, com licença, é o XECO novamente, tá certo? Prossiga. É que com coordenação com o fiscal da Império que está aqui do nosso lado, a gente vai dar partida em marcha lenta aqui no motor esquerdo por 8 minutos. Ciente, em coordenação com a Infraero, o solo está ciente. Ok, obrigado. Salvador, informa o término do giro dos motores do Mike FX Eco. Muito obrigado. Excelente, boa noite. Boa noite. Controle Salvador, aqui é o Gol, Vitor Bravo Isk, informando o término do teste de motores. Ok, bom dia. Gente, bom dia. Torre, o Abjet, o Whisky, Bled Índia. Prossiga. Bom dia, Torre. Autorização de reboque do pátio 3 para o pátio 1 da posição 03. Autorizado, fique atento a um cheque de motores que o aeronave está fazendo aí no pátio 3. Já, gente, pra...